Paz do Senhor! Contei tanta coisa que aconteceu comigo, na verdade, mas tem uma. Eu entrei numa festa de penetra, festa grande, bonita, muita gente. O dono da casa me pegou, perguntou o nome, foi lá no livro do nome dos convidados, não achou o meu, me deu um chute e me botou pra fora, que vergonha! Você já passou por isso? Espero que não. Bom, Jesus disse que se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, eu não entro nos céus e não vou fazer parte daquela grande festa lá nos céus. Só que Jesus é que tem esse livro e o nome dos convidados ele escreve. Todos têm o mesmo nome. É o nome todo aquele que. Não é nome de um francês. É todo aquele que nele crê. É todo aquele que nele confia. Todo aquele que nele espera. Todo aquele que confessa o pecado e deixa. Bom, e eu não perco essa festa e não vou de penetra. E você? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.